Estamos à conversa com o adjunto Paulo Sousa, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Ontem foram chamados e aconteceu mais um feito nesta corporação, mais um nascimento numa ambulância, é assim? Sim, portanto, fomos chamados às 16h06 para a localidade Lagiosa, para uma, portanto, uma senhora, portanto, com 35 anos, em qual entrou, portanto, para uma sessão de parto. Portanto, foi transportada, dava indicações para ser transportada para Coimbra, portanto, e portanto, entrou em situação de parto ali às 17, e à entrada da UIC6, portanto, deu à luz um menino, portanto, onde foi acionada a CIV de Arganil e ajudou a fazer o parto, correu tudo bem, depois a senhora foi enviada para a sua comunidade de seu destino para Coimbra. E a vossa corporação, com quantos elementos é que tinha na ambulância? Portanto, dois. Algum enfermeiro? Não, portanto, tínhamos um procedimento de TAS, com a formação de TAS, no qual, portanto, fez o parto, foi assinado, portanto, a CIV de Arganil, como eu já expliquei, portanto, ajudou a fazer o parto na ambulância e pronto. E o parto correu sem complicações? Sim, sem complicações, sim, correu bem. Sendo adjunto desta corporação, como é que olha para esta situação, uma vez que foi realizada com sucesso e os bombeiros estão sempre prontos para ajudar? É sempre bom, isto é uma vida nova, né? E nós damos o nosso trabalho, o nosso contributo para que as coisas corram bem. E pronto, são situações que ocorrem, não é normal ocorrer, mas pronto, ocorreu e deu-se os nossos conhecimentos, portanto, prestou-se melhor socorro e é assim que as coisas acontecem.